Agora imagine que você está vendo Deus sentado sobre um alto e sublime trono, e Ele irradia toda a luz da glória da sua bondade sobre você. Você está ajoelhado e recebe o seu toque de amor, seu toque restaurador. Na calma dessa hora eu pergunto: o que você falaria com Deus nesse momento? Na calma dessa hora eu venho te buscar, Senhor. Lá fora é tão frio, aqui eu sinto teu calor. A luz do teu Espírito, a glória do infinito, me faz bem. Prossigo caminhando à sombra do Eterno que me sustém. Então abra o seu coração e peça o toque de Deus. De coração aberto, eu venho te pedir, Senhor. Teu toque incomparável, profundo e restaurador. Adorado nesse momento, Pai.